Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nesta aula nós vamos fazer aqui uma experiência. Eu pedi a um aluno meu que está aqui presente, o Maurício Canto Marques, que ele lesse com atenção o parágrafo número 1 do livro A Nova Ciência da Política, de Erich Fögelin, e o expusesse aos alunos como ele exporia numa aula dele para os seus alunos de direito no Paraná. E em seguida vamos fazer uma operação em cima disso. Nós vamos partir da ideia de que em qualquer texto filosófico você vai encontrar três coisas. Primeiro, você vai encontrar o texto propriamente dito, com a sua ordem interna, sua estrutura, seu significado, etc, etc. Porém, o texto não se produziu sozinho, foi, vamos dizer, uma mente individual, uma pessoa real que escreveu aquilo e, evidentemente, ao escrever, ele não sabia somente daquilo. Quer dizer, aqui, o que está escrito no texto é parte, vamos dizer, de um horizonte de consciência que contém muitas outras coisas que estão implicitamente referidas ali. Então, essa seria a segunda camada. A terceira camada é o objeto em si mesmo, do qual o texto está falando, e que você, das duas, uma, ou você só pode perceber através dos olhos do autor, ou a respeito do qual você sabe algo mais que ele não sabe, e, portanto, você pode complementar. O ideal é chegar sempre nesse terceiro ponto. Porém, para chegar lá, você tem que primeiro passar pelo horizonte de consciência do autor, que, sendo evidentemente um cara mais, em geral, um camarada mais experiente, com mais conhecimento, com mais leitura, ele tem uma série de referências que você não tem, que você vai ter que preencher. Tá certo? Então, nesse sentido, eu proponho uma leitura de texto filosófico que é praticamente o inverso do método do Mortimer Adler. Ele diz para você ler o texto primeiro, do começo até o fim, pulando os pedaços que você não entende e tentando pegar, vamos dizer, apenas a unidade do texto. Eu pratiquei esse método quando era jovem, muito tempo, e cheguei à conclusão que, pelo menos para certos livros de filosofia, isso não serve. Você tem que fazer exatamente o contrário. Quer dizer, você não pode pular nenhuma linha sem ter entendido, ainda que você leve um ano para ler o livro. Porque não se trata de entender o texto. Trata-se de você tentar saltar do texto para um objeto real. Este é o propósito com que a coisa foi escrita. Quer dizer, nenhum autor filosófico escreve para aprisionar você dentro do horizonte de consciência dele, mas, ao contrário, para abrir, de preferência, que você perceba até mais coisa do que ele percebeu. Quer dizer, nesse sentido, o texto está evocando a presença de um objeto real que, no fim das contas, é o juiz de tudo aquilo que ele está dizendo e de tudo aquilo que nós entendermos do texto dele. Captar essas referências que estão ali embutidas no texto pode ser uma coisa enormemente trabalhosa e que exige uma grande experiência de leitura, não somente dos textos do próprio autor, mas também daquilo que ele leu. Em geral, quando nós lemos um texto de filosofia, nós saltamos por cima das referências bibliográficas como se elas fossem apenas um adorno ou reforço, mas na verdade não são. Né? Eu mesmo uso esta técnica. Quando há um pedaço de um argumento que é muito complicado, eu simplesmente meto lá uma nota de rodapé sugerindo que eu estou incorporando ao que eu disse o que aquele outro autor disse. Não é que eu não vou precisar explicar tudo de novo, porque já está explicado lá. Às vezes a nota de rodapé não é isso, às vezes é apenas, vamos dizer, uma confirmação, uma fonte, uma coisa assim. Ou às vezes apenas uma sugestão. Mas em outros casos, não. A nota de rodapé está lá para incorporar, né, dentro da minha explicação, uma subexplicação que seria muito longa para dar. Mas é sempre bom você, quando você está lendo um texto que tem muita importância, e esse texto é fundamental na filosofia política do século XX, você saber o que que o autor leu a respeito, o que que ele está sabendo, quais são as informações de que ele dispõe. Você tentar recompor o universo desse grande espírito, no mínimo para que você se eleve ao nível de compreensão que ele tem. Mas, de preferência, que você vá um pouco além. Não é isso? O que parece muito difícil. Bom, mas eu não, é difícil saber mais do que Erich Fögelin. É difícil sob certo aspecto, porque ele tem uma grande experiência e tem uma capacidade de assimilação monstruosa. Mas muita coisa aconteceu depois que Erich Fögelin morreu e que ele não podia saber. E você está sabendo facilmente pelo simples fato de que você assiste o Jornal Nacional e assim por diante. Né? Então, nós sempre temos alguma desvantagem, alguma vantagem em relação ao autor. Então, numa primeira leitura, o que você vai fazer é entender o texto. Você não vai passar daí, e pode, por mais esperto que você seja. A segunda operação já não é de leitura, é de investigação, é de pesquisa e de recomposição imaginativa, tentando enxergar a coisa exatamente como o autor enxergou. Ou seja, já não é apenas um contato com o texto, mas com a pessoa, com o espírito que escreveu aquilo, né? Então vamos passar esta. Eu vou virar aqui a nossa câmera e passar você para o Maurício para que ele faça a exposição dele, digamos, 10, 15 minutos, e depois vamos não analisar a exposição dele, mas complementar com dados que me pareçam necessários para isso. Ajeite aí. Olá a todos. Vim aqui para apresentar esse primeiro parágrafo do livro New Science of Politics, do Eric Voegelin, vocês já sabem. E a primeira perspectiva é vocês imaginarem que vocês estão de férias. Imagina que vocês estão de férias, estão pegando o carro de vocês e estão indo para a praia. Então vocês entram no carro e vão até a praia tranquilamente. Ou seja, essa vivência de pegar o carro e ir até a praia é extremamente normal, extremamente tranquilo. Mas se no meio do caminho o carro estraga, se no meio do caminho acontece algum problema com o carro, o que você vai fazer? O que você vai tentar descobrir? Você vai ter que tentar conhecer como o carro funciona, como ele existe por dentro. Essa é a primeira questão que o Voegelin nos trata. Ele nos trata o seguinte: a compreensão da história não é simplesmente a compreensão dos fatos que ocorrem dentro da humanidade, mas principalmente a compreensão da política que determina essa própria história do homem. Ou seja, você simplesmente, se não tiver nenhum problema dentro do carro, você não vai querer entender como o carro funciona, vai apenas aproveitar a viagem. Quando você percebe algum problema no carro, você vai ter que entender qual é o funcionamento dentro desse carro para você poder saber como que ele consegue se movimentar. Então, a primeira impressão que o Voegelin nos traz é essa. Como o carro funciona, ou seja, como funciona ou como poderia funcionar a teoria política que está subjacente e determinante na própria existência da história. A partir do momento que ele nos traz esta ideia de que a política determina a própria história, ele nos traz a ideia da representação, ou seja, do conhecimento de quais símbolos os seres humanos utilizam para, a partir desses símbolos, tentar representar, nas próprias palavras dele, a verdade transcendental. Ou seja, como o ser humano, a partir do momento que busca esta compreensão da história, a partir da compreensão da teoria política, como que ele vai conseguir realizar símbolos que determinem essa própria verdade transcendental, a qual determinaria a própria existência humana. Ele nos mostra, com esta comparação entre o carro e a própria viagem, que o ser humano normalmente não está disposto a tentar compreender quais seriam os fundamentos determinantes na realização da história. Normalmente o ser humano vai no máximo querer compreender a própria história, mas quando há momentos de crise, quando o carro quebra, aí então o ser humano vai querer saber como funciona esse carro. Ou seja, quais são os elementos subjacentes, quais são os elementos internos que determinam a própria existência dessa possibilidade de viagem, dessa própria possibilidade de história. Ele nos traz o exemplo de Platão. Quando fez o livro A República, estava justamente tratando, num momento histórico específico, que era a própria crise da cultura helênica. Também fala sobre o livro A Cidade de Deus, do Santo Agostinho, tratando justamente da crise romana e da própria crise do cristianismo. Também nos traz que há pouco, há menos tempo, Hegel iniciou essa discussão da crise que nós podemos estar vivendo hoje, e que a própria superação da crise só seria possível com a possibilidade do conhecimento de quais são as formas políticas que são determinadas hoje. Então, a teoria política que Voegelin está querendo tratar é justamente a compreensão de quais princípios existem, quais são os princípios políticos que determinam exatamente essa própria existência histórica, que justamente conseguirá nos trazer a compreensão não apenas de fatos isolados, mas de que toda a história está interligada em função desta verdade transcendental que ele traz nessa teoria da representação e nos busca fazer compreender que se a gente souber quais são os princípios políticos que determinam a própria atuação humana, a partir daí poderíamos compreender como a própria história humana possa ser compreendida, como que a própria história humana é determinada. Ao final deste primeiro parágrafo, ele nos traz que este empreendimento não é exatamente um empreendimento não exatamente novo, mas como estamos novamente em um momento de crise, uma crise talvez com poucas proporções comparáveis a crises que já possam ter existido na humanidade, ele nos traz que esse estudo ele não é apenas possível, como extremamente necessário. Como no início do século XX, já estava havendo vários autores tratando exatamente sobre esse assunto, tratando sobre a possibilidade de compreensão dos princípios que determinam a própria teoria política e esta teoria política que seria determinante na realização da própria história, da própria vivência do ser humano dentro da sua comunidade. Era isso, em resumo. Muito bem. Então, nessa breve exposição, o Maurício usou basicamente uma estratégia de tipo pedagógico, ou seja, ele toma o leitor ou aluno no estado em que a imaginação desse aluno, desse leitor, está no momento, ou seja, distante da matéria do texto, e vai trazendo gradativamente para o texto. Né? Então, isso evidentemente representa uma primeira abordagem absolutamente necessária, todo ensino tem que passar por isso, tá certo? Mas agora nós podemos inverter a perspectiva e tentar imaginar a coisa no sentido inverso, quer dizer, de dentro do texto para um leitor. Né? O texto em si mesmo, ele não está interessado em saber qual o leitor que vai lê-lo. Alguns autores fazem isso. Né? Quando você lê Ortega y Gasset, por exemplo, ele está muito interessado em saber qual é a mente do leitor, qual é a forma da mente do leitor para ele poder atingi-lo, por assim dizer, pessoalmente. Mas, em outros casos, não. O Fuego está escrevendo para um leitor genérico, né? E, em princípio, escreve para os seus leitores e alunos habituais, quer dizer, que já tem mais ou menos as referências que ele tem. Tá certo? Então, ele não está muito preocupado em explicar-se, ele está preocupado em registrar o que ele percebeu. Então, como ele é... Ele não tem... Assim, de nenhuma estratégia pedagógica nesse texto. Aliás, eu não vi isso em nenhum texto do Fernando. Quer dizer, é como se um filósofo profissional que está falando para filósofos profissionais, certo? E que está tentando dizer alguma coisa que é tão complicada e que ele acabou de perceber, na qual não dá tempo de ele parar para pensar nesse segundo aspecto pedagógico ou literário da exposição. Você está com o texto aí? Agora, vamos tentar aqui descobrir, tentar desencavar, quais as referências que estavam na mente, na imaginação de Erich Fegelin quando ele estava escrevendo isso. Para isso, nós temos que perguntar, para cada palavra, para cada conceito que ele emite, o que ele sabia a respeito. Neste caso, nós não podemos lidar somente com o texto, nós temos que ir para muito além dele. Tá certo? Em parte, vamos fazer isso por um esforço de conjetura e, em parte, com um esforço de documentação. É claro que quanto mais textos do mesmo autor você ler, mais fácil vai ficar esta operação. Tá certo? E vai ficar fácil não só para este autor, como ao longo do tempo esse processo se torna automatizado. Quer dizer, você já está lendo uma coisa e você já tem uma série de ramificações imaginárias para compor, por assim dizer, o mundo, o universo mental dentro do qual esse texto apareceu. Então, como o Wegener é um filósofo altamente técnico, quer dizer, que ele tem um domínio técnico excelente, né? da linguagem filosófica, da referência filosófica, então nós podemos supor que praticamente para cada palavra que ele colocou no texto, ele tem uma retaguarda. Quer dizer, ele está usando essas palavras não somente num sentido filosófico convencional, que você pode descobrir num dicionário de filosofia, mas está usando com toda uma carga, né, de referências históricas, de leitura, de meditações, etc, etc. Então, para cada uma dessas palavras essenciais, é claro que nós não vamos chegar ao ponto de investigar as conjunções, preposições e vírgulas. Ou seja, mas os termos substantivos que expressam conceitos, vale sempre a pena você puxar, né? Uma das técnicas para você fazer isso é, se já existem as obras completas do autor publicadas, com um índice analítico no fim, você procurar aquela palavra no índice analítico e ver outros usos que ele fez da mesma palavra em outro lugar, em outros textos, para preencher de conteúdo. No caso aqui, a primeira palavra que ele usa, que é a palavra existência, se você procurar no índice analítico das obras completas de Erich, você vai achar uma série de usos disso aí, tá certo? Então, é claro que quando um autor assim, usa uma palavra desse tipo, ele não está apenas se referindo ao significado convencional, ao significado esquemático, mas a tudo o que ele pensa a respeito, e tudo o que ele pensou, tá certo? A respeito. Quer ele tenha pensado antes, quer dizer, quer ter escrito outras coisas antes, ou quer aquilo esteja ainda em germe dentro da alma dele para ser investigado depois. Tá certo? Então, a palavra existência tem, evidentemente, uma longa tradição, tá certo? E, neste caso, a minha sugestão é que investigue esta tradição tal como ela aparece no próprio Erich Voegelin. Porém, logo na mesma linha, ele usa duas expressões, sociedade política e existência histórica. Então, quando ele fala em existência histórica, tem pelo menos três referências que você tem de buscar para entender o que ele especificamente está querendo dizer a respeito. Tá certo? É claro que um autor não espera que quando você lê este texto em particular, você entenda tudo o que ele está pensando. Tá certo? Mas é isso que nós temos que fazer, porque o nosso foco nunca pode ser o texto como tal. Nós estamos... É a mesma recomendação do próprio Erich Voegelin. Não estude a filosofia de Erich Voegelin, estude a realidade. Né? Desde que a filosofia é um esforço para aprender algo da realidade, é ela que é o termo final da investigação. Para entender o que ele está querendo dizer com a existência histórica, você tem que acompanhar a sequência de discussões que houve a respeito deste tópico na filosofia, especificamente aquelas que documentadamente chegaram até Erich Voegelin. Então, a discussão aí passa por três etapas. A primeira etapa é da filosofia da história. A filosofia da história é um domínio que é aberto em primeiro lugar por um filósofo italiano do século XVIII, Giambattista Vico, né, que é o primeiro sujeito que, vamos dizer, desde os tempos da Bíblia, na Bíblia existe uma espécie de filosofia da história implícita, né, no Testamento, que é a história da criação, a queda, a vinda de Jesus, né, e o juízo final e a redenção. Então, isso é uma filosofia da história. Seria uma tentativa de explicar a totalidade do desenvolvimento humano no tempo, desde sua origem até o final. Então, esta a ideia de uma visão completa do trajeto humano na Terra, né, aparece fora do contexto bíblico pela primeira vez, né, nesse autor do século XVIII, Giambattista Vico. Em seguida aparece em Hegel. Hegel, a obra, uma das obras principais, mais marcantes de Hegel, é justamente a Filosofia da História, que é baseada no seu livro anterior, Fenomenologia do Espírito, na qual ele mostra o acontecer humano na sua totalidade como se fosse uma exteriorização do Espírito Divino, que, ao manifestar-se no homem, se reconhece como tal. E, portanto, primeiro se exterioriza através do processo histórico e, em seguida, na culminação desse processo histórico, se reconhece a si mesmo. Então, esse foi o primeiro tópico. Porém, ao mesmo tempo que se desenvolvia a filosofia de Hegel, aparecia também na Alemanha a ciência histórica no seu formato atual, com Leopold von Ranke, que não estava nem um pouco interessado em interpretações gerais do trajeto humano, mas na recomposição dos fatos, e que definia a história como a narrativa dos fatos tal como aconteceram. Para o que ele teve que desenvolver uma série de técnicas de documentação e de interpretação do texto, técnicas que ao longo do tempo evoluíram monstruosamente. Por exemplo, para você ler alguns textos antigos, né, mesmo que tenham sido escritos na sua própria língua, eles foram escritos, vamos dizer, num estágio anterior da língua, tá certo? E às vezes com um outro alfabeto mais antigo que você não entende, tá certo? Ou, por exemplo, na Idade Média se recorria muito a abreviaturas, muitas palavras eram abreviadas, além do que as palavras podiam ter um peso, uma nuance diferente. Então, só em matéria de interpretação de texto, você tem todo um continente de técnicas que tiveram que ser desenvolvidas. Mais ainda, outras técnicas para a decifração de outros documentos de época que permitissem, por exemplo, datar certos fatos aproximadamente conforme a sua época. Então, por exemplo, o estudo das moedas, quer dizer, as moedas que estavam circulando na época, né? A moeda seria, então, um jeito de você situar historicamente um conhecimento, situar temporalmente um fato que você não sabe exatamente quando aconteceu. Do mesmo modo, vamos dizer, o formato dos edifícios, das roupas, o tipo de papel que se usava nos documentos, etc. Ou seja, as chamadas ciências auxiliares da história, elas progrediram de um modo extraordinário, tudo começando com Leopold von Ranke e o seu cuidado de reconstituição documental. Muito desses cuidados, dessas técnicas, aparecem nos textos do Wegener, que era, vamos dizer, um excelente dominador de tudo isso. Quer dizer, ele, quando está lidando com documentos, ele sabe, primeiro, que documentos ele pode usar e quais não. Por exemplo, num certo ponto, ele esclarece que ele só usa documentos escritos e publicados. Ele não usa, por exemplo, edifícios ou obras de arte, ele não interpreta quadros, etc. Porque aquilo que não chegou a ter uma expressão verbal explícita, tá certo? Conhecida publicamente, quer dizer, não chega a exercer uma influência direta no curso dos acontecimentos políticos. Então, deve ser excluído. Por exemplo, você pode entender muita coisa da época, de uma época, através do exame das técnicas pictóricas usadas, que refletem a visão que o pintor tinha do espaço, tá certo? E, portanto, algo do horizonte de percepção da época, como nós examinamos várias aulas atrás, a pintura do Hans Holbein, Os Embaixadores, tá certo? Ela nos diz até mais sobre a época do que seus documentos escritos. Porém, você não pode supor que, então, logo as pessoas viam o quadro de Holbein, eles entendiam tudo e saíam fazendo tudo do jeito que Holbein tinha mandado. Não é? É uma influência mais indireta, tá certo? E, às vezes, de tipo subconsciente. Quer dizer, aquilo que o pintor percebeu e gravou num quadro não chega a ser percebido na época. Fica documentado para uma outra época. Então, através de Holbein, você percebe elementos da mentalidade da época que os próprios personagens envolvidos talvez não percebessem. Não é isso? Então, por exemplo, aqueles dois personagens, que são personagens reais, são embaixadores da França, né? Na Alemanha. Então, ele percebe por trás, vamos dizer, da glória social mundana daqueles caras, a imagem da morte. Ele diz assim, que é um mundo que está morrendo. Eles talvez não soubessem disso. Não é isso? E mesmo se mostrasse o quadro do Holbein para eles, eles talvez rejeitassem, dizendo, não, esse cara é um agorento, ele está com uma cumba em cima da gente, e não acreditasse naquilo. No entanto, historicamente, nós vemos que a visão do Holbein era perfeitamente exata. Mas o Wegener exclui esse tipo de documentos, baseado precisamente nessa premissa altamente razoável, de que os documentos não escritos, não verbais, tá certo? Não têm, vamos dizer, uma influência de tipo ideológico. Mas você vê em toda a obra dele, especialmente na Ordem História, você vê a preocupação dele com o documental. Então, aonde está a visão que Erich Fröhlich tem disto que ele chama existência histórica? Ela está num ponto de tensão qualquer entre os dois extremos, entre a tentativa de obter uma visão completa do trajeto histórico, visão, portanto, que tem um significado filosófico expressável, e a preocupação estritamente científica de recompor os fatos, ainda que sem poder chegar a qualquer interpretação geral, nem mesmo daqueles fatos. Não é isso? Então, esta tensão entre a filosofia da história e a ciência histórica é um elemento que está presente cada vez que Erich Fröhlich fala de existência histórica. Né? Então, uma coisa é você ler o texto tal como ele se apresenta, outra coisa é você tentar inserir aquilo dentro do horizonte de consciência de Erich Fröhlich. Esse esforço de chegar ao horizonte de consciência de um grande autor é um esforço de autotranscendência. Você vai ter que crescer dentro daqui, quer dizer, para não estar somente de leitura, mas de um aprendizado que vai, vamos dizer, equalizar, né, os dois termos do processo de leitura, o leitor e o autor. Do mesmo modo, ele põe um ponto e vírgula e usa em seguida a palavra teoria. Tá certo? Então, o que é exatamente uma teoria para Erich Fröhlich? Se ele pode, evidentemente, usar a palavra sem nunca ter registrado nada que ele tivesse meditado a respeito, porém, também não é o caso. Se você procurar no índice analítico de Erich Fröhlich, a palavra teoria, você vai ver várias referências à palavra teoria. Né? E ele sempre remete ao sentido etimológico da coisa. Quer dizer, a teoria vem do verbo theorein, que é ver, enxergar. Portanto, a teoria não é, em princípio, um esquema verbal explicativo que você faz, mas a tentativa de exteriorização de algo que foi visto e que, portanto, se remete a uma realidade. Então, isso quer dizer que a função da teoria em Erich Wegener não é sempre explicativa, mas às vezes é puramente expositiva e descritiva. Também, quando ele fala, ele penetra em princípios. Né? O que ele quer dizer com esses princípios? Né? Claro, todo mundo sabe o que quer dizer princípios, mas vamos preencher isso aí de um conteúdo não genérico, não de um conteúdo de dicionário, mas do conteúdo intencional próprio que o Erich Fröhlich estava, com o qual Erich Fröhlich usava esta palavra, que evidentemente esse primeiro parágrafo está cheio de palavras que tem um peso enorme para o autor que está usando. Então, mesmo que você leve 3 meses para você ler o primeiro parágrafo do primeiro parágrafo, valerá a pena, tá certo? Tanto mais vale a pena quando você tiver completado todas essas referências, você se lembrar que quando Erich Fröhlich escrevia, para ele tudo aquilo estava presente de modo simultâneo, naqueles poucos minutos que ele usou para escrever. Tá certo? Então você tem, no ato da passagem da escrita para a leitura e da leitura para a escrita, uma série de ampliações temporais. Quer dizer, primeiro você leva alguns meses, algumas semanas para você se cercar daquelas referências. Depois você consegue, vamos dizer, uma imagem sintética de tudo aquilo. Mas sintética não quer dizer esquemática. Quer dizer, é uma síntese na qual é feita de tensões, de oposições, de paradoxos, de dificuldades, etc. Daí depois você consegue conceber tudo isso junto. E nessa hora você tem uma ideia do que Erich Fröhlich estava escrevendo. E não somente do que você estava lendo. Tá certo? É claro que não é possível fazer tudo isso sem primeiro fazer o que o Maurício fez aqui. Quer dizer, você vai pegar o leitor está pensando no quê? Sei lá, está pensando no filme que ele acabou de assistir, na mulher que ele está interessado, na viagem que ele está fazendo, depois você vai puxar o cara de lá para o texto. Isso você tem que fazer de qualquer maneira. Por enquanto chegou no texto, falou, bom, aí começaram os problemas. Né? Então, quer dizer que a primeira estratégia de leitura, que é puramente pedagógica, que você pode usar com relação a uma outra pessoa, com relação a você mesmo, certo? Como eu trago a minha imaginação desde o seu horizonte de distração até esse foco em particular, mas claro que esse é um problema que tem que ser atravessado, né? Em primeiro lugar. Né? Agora, aqui na linha seguinte, nós já temos uma sutileza que é horrível, tá certo? Tão horrível que quando o Erich Wögerlin falava dessas coisas, quando ele voltou para a Alemanha e fez uma série de conferências na Universidade de Munique, havia lá importantes professores universitários, filósofos da política, que estavam assistindo, e eles não sabiam do que ele estava falando. Porque ele não estava falando dos temas usuais da filosofia política, ou pelo menos não usava as palavras no sentido usual que elas tinham em ciência política. Então é como se estivesse falando realmente um idioma estrangeiro. Né? Quer dizer, esse cara ficou lá nos Estados Unidos 20 anos, agora vai para cá, está falando de uns negócios que não tem uma ideia do que é. Né? E, de cara, ele já usa a palavra, ele já pega um termo usual da ciência política, que é a representação, e usa num outro sentido completamente diferente, de propósito. Tá certo? Ele podia ter usado um outro termo, mas a representação, você pode ver, na quase totalidade da filosofia política existente, representação significa a transferência, a delegação de poder de uma massa de súditos, de cidadãos ou de eleitores para um determinado indivíduo. Né? Quer dizer, mesmo que não haja eleição, existe a representação, no sentido em que a massa dos cidadãos ou súditos aceita aquele governante como seu representante, ou seja, ele fala em nosso nome, ele toma decisões que nós temos de respaldar, que foram tomadas em nosso nome, ou seja, ele nos representa de algum modo. Né? Mesmo que seja, vamos dizer, um governante hereditário, um rei que recebeu o posto do seu pai, você supõe que o pai recebeu do avô, que recebeu do bisavô, e assim por diante, e que na origem aquilo tem alguma legitimidade, por ser, às vezes, a família fundadora da comunidade. E tem, portanto, com a comunidade uma relação como de pai para filho. Então, isso é uma forma de representação. Quando mais tarde se considera que essa forma de representação é ilegítima e que os cidadãos ou os súditos têm de dar o seu consentimento agora, não é um consentimento que foi dado 10 gerações atrás. Ah, o meu tetravô, né, aceitou essa família como representante, eu tenho que continuar aceitando. Não, agora nós temos que ver se agora você aprova aqueles caras. Então, você tem um processo eletivo. Entre esses dois, você tem uma série de processos intermediários. Né? Isso, como, por exemplo, nós não podemos esquecer que eleitor, que hoje é uma coisa que todo mundo tem o título de eleitor, eleitor na verdade foi o nome de um cargo. Tá certo? Ou seja, eram líderes locais importantes que tinham, vamos dizer, o direito e a incumbência de escolher o governante. Tá certo? Então, quando você vê, ah, por exemplo, o eleitor da Saxônia, eleitor não sei de onde, então é um cargo, é um sujeito nobre que era escolhido para votar. Então, eram 10 ou 15 caras que eles votavam. Né? Então, essa discussão de quem vota e quem não vota é uma discussão que até hoje ela prossegue de algum modo. Você vê que quando no Brasil, né, baixaram a idade mínimo de votação, houve uma série de controvérsias, amanhã pode baixar até para 5 anos de idade, tá certo? E assim por diante. Né? E tem alguns lugares, como por exemplo na Flórida, até os mortos votam. Tá certo? Então, agora querem passar uma lei que o imigrante ilegal também vota. E há uma discussão incrível de se o sujeito precisa mostrar uma identidade ou não na hora de votar. Então, algumas pessoas acham que é ofensivo você pedir uma identidade, né, ao eleitor. Numa sociedade tradicional seria, de fato, ofensivo, porque todo mundo se conhece, você confia nas pessoas, mas e num país que está sob invasão de, de, de estrangeiros, incluindo uma série de delinquentes, né? Então, decidiram pedir a identidade. O pessoal do Obama é totalmente contrário, porque eles contam justamente com os votos desses, e sobretudo com os votos dos falecidos e de pessoas que percorrem várias zonas eleitorais, dando nomes diferentes e votam. Né? Então, isso aconteceu, de fato, na última eleição. Mas então, quem é eleitor e quem não é? Ou seja, quem confere legitimidade ao governante? Quer dizer, a representação, na teoria política usual, está ligada à questão da legitimidade, ou seja, da vontade popular que sustenta, então, a soberania do governante. Porém, o Erich Wegener, sem nenhum aviso prévio, ele diz, por trás desta... ele está supondo aqui, mais adiante, talvez fique um pouco claro, mas eu acho que para entender isso, ele precisa ler outros textos do Erich Wegener. Ele está supondo que por trás da representação neste sentido usual, existe um outro sentido mais profundo. Ou seja, se eu aceito o rei ou o presidente como meu representante, é porque eu o aceito como encarnação da visão do mundo que é a nossa. Tá certo? Então, nesse sentido, o governante ele incorpora, ele corporifica, ele personaliza, tá certo? Não só um cargo, a legitimidade de um cargo, mas toda uma visão do mundo que, em princípio, ele compartilha com todos os membros da comunidade. Por exemplo, se você aceita o princípio, vamos dizer, do governo hereditário, tá certo? É porque você acredita que houve uma fundação da comunidade, tá certo? E que, vamos dizer, o direito de governa como direito de propriedade que você lega ao seu filho. Se na sua cosmovisão o direito de ser governante, o direito de propriedade, não tem mais nada a ver uma coisa com outra, então você não pode aceitar aquilo, e você só pode aceitar um governante eleito pelo voto ou por outra maneira qualquer. Mas, então, é incrível, mas você vê que em geral, na teoria política, não se leva a análise desse termo até essa profundidade, que é exatamente o que o Wegener está fazendo aqui. E ele, nesse livro, após uma breve menção que ele faz nesse capítulo, a teoria da representação, tal como empregado usualmente na teoria política, já passa a usar o termo representação no seu sentido. Quer dizer, é representação no sentido cosmológico ou metafísico. É a concepção do mundo que está incorporada naquele sistema de representação no sentido usual. E daí não fala mais da representação em sentido usual, e só fala em sentido cosmológico e metafísico. Quer dizer, é uma coisa para um teórico da política ficar realmente atônito, dizer do que esse cara está falando. Né? Então, a nossa... as seguintes conferências vão levar a investigação para além de uma descrição das instituições convencionalmente chamadas representativas, que é exatamente o sentido usual a que eles estavam me referindo. E levá-la do estudo dessas instituições para a natureza da representação como a forma pela qual a sociedade política ganha existência para a ação na história. A frase é de uma densidade enorme. Ou seja, existe um processo pelo qual uma sociedade política se constitui. E se constitui, não só em geral, mas se constitui como um sujeito capaz de agir dentro do plano histórico. Lembrando que histórico se refere, vamos dizer, àquela tensão entre filosofia da história, ou seja, a visão integral da história, e a história como ciência. Então, este modo pelo qual a sociedade ganha existência, ele vai referir mais adiante, como ele... a menção que ele faz aqui a Santo Agostinho e a Platão, ele vai, através de Santo Agostinho, ele vai se referir a São Paulo Apóstolo, que vai falar da comunidade do espírito, da identidade do espírito, da solidariedade no espírito, ou seja, homonoia, quer dizer, uma homogeneidade dos espíritos. Sem esta homogeneidade não se forma a comunidade política, ou pelo menos ela não se forma, isto é importante, com capacidade para agir na história. É a coisa mais fácil de você ver depois que você adquirir um conhecimento histórico mais extenso, é você ver que existem sociedades que se constituem, mas simplesmente estão lá, estão num território, mas não agem historicamente, quer dizer, não pesam historicamente. Né? Quer dizer, o Brasil é uma delas, evidentemente. A ação do Brasil no mundo é absolutamente irrelevante. Né? Ela não age, ela só padece a ação. Isso aí existe uma série de estudos sobre isso, produzido no próprio Brasil, quer dizer, como a política brasileira é um reflexo longínquo de transformações que aconteceram em outros lugares. Qual é a diferença entre esses lugares e o Brasil? A diferença é a homonoia. Né? Ou seja, quer dizer, o que é você ser um brasileiro? É você ter nascido no território, né, e você ter um vago apego às riquezas desse território que jamais estarão nas suas mãos, como, por exemplo, o petróleo é nosso, o Amazonas é nosso. Né? Em suma, as referências de identidade espiritual no Brasil são demasiado distantes e diluídas para que elas signifiquem alguma coisa para o indivíduo no decorrer da sua existência. Mas, se você perguntar o que é você ser um inglês ou ser um americano, ele é outra coisa. Ser um inglês ou um americano tem certos direitos sagrados que ninguém pode pisar em cima. Entendeu? Então, você não pode esquecer que quando os ingleses diziam a casa de um homem é o seu castelo, quer dizer, nem o rei pode entrar lá. Para entrar tem que ter um motivo muito sério, quer dizer, e isso eles acreditam realmente nisso, mesmo quando é descumprido, mesmo quando os direitos são pisoteados, eles continuam existindo e a coisa significa algo. Por outro lado, ou seja, esses direitos estão presentes na vida de todos os dias e significam algo, como, por exemplo, Paulo, quando estava preso, seu apóstolo Paulo, quando estava preso não sei aonde, ele levanta e diz, civis romanos sum, eu sou um cidadão romano. Quer dizer, eu não sou um qualquer, vocês não podem ir mexendo em mim. Né? Se eu sou um cidadão romano, eu estou sob, vamos dizer, o controle da autoridade romana e não de vocês. Tá certo? Então, do mesmo modo que o sujeito, um americano que é preso aí, sei lá, na Tailândia, na China, no Brasil, ele diz, peraí, você não é americano, então chama aí meu embaixador. Às vezes o embaixador não vai, mas que ele é chamado, ele é. Então, mesmo que quando a expectativa não se cumpra, ela continua existindo como uma realidade. Né? Então, é disto que o Erich Fröhlich está falando, desta homonoia, desta homogeneidade de espírito, quer dizer, coisa que todo mundo acredita, de modo que... E que não é só uma questão de acreditar, como todo mundo acredita, aquilo se torna prática de algum modo. Tá certo? Então, não vive só no universo da crença, mas no universo da realidade. É disso que ele está falando. Se nós pudermos pegar este conjunto de crenças e de símbolos que estão presentes na vida de todos os dias para os membros da comunidade, então nós podemos descrevê-la numa linguagem que já não é a delas, descrevê-la numa linguagem científica. Quer dizer, transformar aquele conjunto de expectativas implícitas em afirmações explícitas, ou seja, numa teoria. Quer dizer, teoria então seria a visão verbalizada de um universo que pode ser quase pré-verbal. Né? Então, diz mais ainda, a análise não parará neste ponto. Quer dizer, aí você já viu que o programa é bastante complicado, né? A análise não parará nesse ponto, mas prosseguirá numa exploração dos símbolos pelos quais as sociedades políticas se interpretam a si mesmas como representantes de uma verdade transcendente. Ou seja, aquele conjunto de crenças e de símbolos que formam o homonoia, ele vale para os membros daquela comunidade, mas ele vale não só porque... Por que vale? Porque nós acreditamos neles. Não. Vale porque nós acreditamos que eles incorporam um valor de veracidade. Né? E essa veracidade diz respeito à própria constituição da realidade. Ou seja, através dessa visão comum, nós estamos instalados na realidade. Nós não estamos no mundo da lua, nós não somos um bando de loucos que se fecharam dentro de um sonho. Mas, através da nossa crença comum, nós nos instalamos na realidade. Portanto, aquilo que sai, que choca com a nossa visão, não é apenas que está errado, não é apenas que é ruim, é irreal. Então, como se disser, então faz parte da natureza da sociedade humana, os normais somos nós, os outros são loucos. Se não existisse isso, não poderia haver, por exemplo, preconceitos culturais. Quer dizer, você fazer um julgamento negativo de uma outra cultura porque ela pensa uma coisa diferente de você. Então, não interessa se esses preconceitos são objetivamente justificados ou não. Eles existem por causa disso. Eles existem por causa da representação no sentido em que Erich Wegener usa o termo. Então, você vê como a ideia de uma mera transferência de legitimidade, ou transferência de poder, transferência de direito, a noção se aprofunda, primeiro, na concepção da homonoia, da homogeneidade dos espíritos, e, por trás dela, se projeta ainda numa concepção da estrutura da realidade. É nisso que ele quer chegar. Tá certo? Só que, ao fazer isso, ele não está inventando todo esse negócio, ele está fazendo isso a partir da documentação colhida, né, da filosofia política de todos os tempos e de alguns documentos que não são diretamente da filosofia política, como, por exemplo, documentos de ordem religiosa, artística e poucos. Ele usa alguns textos literários, mais no fim da vida ele usa, né, T.S. Eliot ou Henry James como documento, mas ele só faz isso quando ele já está mais velho, né? Talvez antes não se sentisse seguro para fazer. Quer dizer, veja a prudência do homem. Quer dizer, para ele usar um documento como sinal de um estado de coisas na política, como sinal de uma representação, de uma visão do mundo, ele precisava que esse documento fosse suficientemente explícito. E, evidentemente, uma obra de arte narrativa não explicita diretamente as suas ideias, suas convicções, sua ideologia. Né? Mas, quando ficou mais velho, ele acho que se sentiu mais seguro para examinar essas coisas. Coisa que hoje qualquer moleque de 12 anos já faz, com a maior desenvoltura. E ele diz, e a multiplicidade desses símbolos, em última instância, não formará um catálogo plano, mas se provará acessível a uma teorização como uma sucessão inteligível de fases. Note bem que isso ele acreditava quando ele escreveu esse livro. Né? Quando ele tentar, ele diz, bom, então esses conjuntos de símbolos, mediante as quais uma visão coletiva das coisas expressa uma outra visão da estrutura da realidade, não é apenas que você vai distinguir que existem vários desses conjuntos em vários lugares. Não, mas eles formam uma ordem histórica. Ele não diz que essa ordem seja um fato. Ele diz, mas ela pode ser teorizada como. Né? Ele diz, olha, eu descobri uma sucessão de fases. Não. Ele diz, pode ser teorizada como. Ou seja, eu posso criar uma teoria. Né? Não quer dizer que a teoria vai ser provada. Mas, quer dizer, mas ela vai ser dotada de alguma dignidade inteligível, pelo menos. Porém, quando ele parte desta hipótese para a tentativa de realizá-la mediante uma descrição da sucessão dos fatos, ele consegue até uma certa época. Tá certo? Porém, quando ele chega na época da chamada civilização helenística, ele vê que o negócio, a ordem que ele estava procurando, bagunça. Coisas que deveriam aparecer em ordem sucessiva aparecem simultaneamente. Então, ele morre sem saber o que, que isso vai dar. Tá, né? Então, isso quer dizer que quando esse grande espírito chega no auge do seu desenvolvimento, ele termina como Aristóteles, com uma pergunta, e não com uma resposta. Então, ele quer dizer que uma investigação concernente à representação, com as suas implicações, se as suas implicações teoréticas forem desenvolvidas, desdobradas, desmembradas consistentemente, se tornará, de fato, uma filosofia da história. Então, por que se torna a filosofia da história? Porque essa sucessão de representações, com as suas respectivas homonóias, né, se articulam, segundo ele, nessa época, numa sucessão de fases. O que é uma sucessão de fases? É uma filosofia da história, como tem, né, na Bíblia, a criação, a queda, o nascimento da Senhora Jesus Cristo, a história da Igreja, né, e o juízo final. Então, tudo isto que eu estou dizendo, não é uma coisa que eu estou acrescentando agora. Era nisso que Erich Fromm estava pensando, porque era este o sentido que, na mente dele, tinha cada uma dessas palavras. Na mente dele, e não no texto. É? Agora, se do texto você não parte para supor o que é o conjunto do que a outra pessoa está realmente pensando quando ela escreve, você não entendeu. Porque você só pode escrever uma palavra de uma vez, não é isso? Mas na sua imaginação você está vendo tudo aquilo ao mesmo tempo. E a grande dificuldade da escrita é justamente esse afunilamento, né? Esta passagem de uma visão simultânea que tem na sua mente para uma ordem sucessiva de palavras. Nisso está, de fato, toda a arte da escrita. Tá certo? Arte que, neste caso, não é desenvolvida por meios propriamente artísticos, mas pelo uso do vocabulário técnico mais ou menos convencional da filosofia, ao qual ele dá um remanejamento aqui e ali. Ou seja, não é uma tradução artística, né? É uma tradução teorética. Então, isto aqui é para dar uma ideia para vocês do trabalho que tem que ser feito com todos os grandes textos filosóficos que você lê, e que é uma coisa que vai aumentando no decorrer do tempo. Porque, por exemplo, quando você lê Platão, as referências que Platão tinha estão praticamente todas explicitadas ali. Ele se refere aos seus antecessores, e se refere vagamente a uma ciência egípcia, tá certo? De modo que, como você disse, a tradição a qual Platão está se referindo implicitamente, ela não é tão longa. Mas depois disso, nós temos 2.400 anos de história, tá certo? E o número de obras a qual o filósofo atual pode se referir é enormemente grande. Tá certo? Então, é somente esse esforço que garante para você se você entendeu o que o filósofo está dizendo, e não apenas o que o autor daquele trecho está dizendo. O indivíduo nunca é autor só daquele trecho, escreveu outras coisas também, e para além do que ele escreveu, existe o que ele imaginava e que ele compartilhava, pelo menos idealmente compartilhava, com a parte mais preparada, mais letrada do seu público. Quer dizer, um filósofo escrevendo para outros filósofos. Quando você vê, colegas de geração de Erich Wögerlin, como, por exemplo, a Lois Dempff, né, o grande autor do livro sobre o Império, a Teoria do Império Cristão, né, ou o próprio Leo Strauss, né, Karl Löwit, eles, evidentemente, eles tinham todas essas referências, e o diálogo entre eles, de certo, podia ser mais abreviado do que o nosso diálogo com Erich Fögerlin. Ou seja, nós temos que reconquistar no esforço da leitura e da investigação aquele material anímico, material psíquico, que estava presente no diálogo entre esses pares, por assim dizer. E fazendo isso é que nós nos tornamos um deles, quer dizer, entramos na conversa. Tá certo? Já chegamos de fora, chegamos numa festa, tem umas pessoas conversando, nós não sabemos exatamente do que elas estão falando, mas nós temos um palpite aqui, outro ali. Por aos poucos nós vamos nos imbuindo daquela atmosfera e sabendo o que eles estão falando, compartilhando das suas memórias, das suas experiências da vida, então nos tornamos um deles, tá certo? E este é exatamente o objetivo da formação, quer dizer, fazer do estudante um participante no diálogo geral entre os filósofos. Né? Então, bom, eu vou parar por aqui, mas eu vi apenas, vamos dizer, uma parte do primeiro parágrafo. É claro que esses mesmos termos, eles vão entrar de novo e de novo e de novo e de novo, e você não vai precisar fazer nova sondagem, porque você já vai ter esta referência. Então, espero que com isso vocês tenham entendido o que, que é a leitura de um texto filosófico. Porém, ela termina aqui onde eu disse, fala, não, tudo isto é para você saltar do texto para o horizonte de consciência do autor com que você está falando. E desse horizonte de consciência, bom, ainda tem uma outra dimensão. Ele está falando de algo, né? Mas, por enquanto, é ele que está falando desse algo, desse objeto que é a sociedade política. E o que, que a sociedade política nos diz para além daquilo que ele disse? Quer dizer, há sempre um esforço de sair do universo subjetivo para permitir que o próprio objeto fale. Tá certo? É claro que é um esforço que ele é interminável. Tá certo? Ele vai como uma curva, uma assíntota, que vai aproximando da reta, mas nunca chega. Né? Então, mas é este esforço que orienta, ele é a meta, quer dizer, a meta teleológica, a meta final de todo o esforço na filosofia e nas ciências humanas, quer dizer, permitir que a própria realidade fale. Tá certo? Então, essa seria a terceira fase. Mas você não chegará a ela sem este primeiro trabalho que o Maurício fez, que é de aproximação, e depois sem este outro trabalho, que é de você tomar posse do que o indivíduo está dizendo, não só do texto. Quer dizer, veja, a análise do texto em si mesma jamais levará você a isto. É por isso que Evandro escrevia aqui naquele negócio, naquele artigo, dois métodos. Dizendo o seguinte, você pode aprofundar a análise do texto até seus últimos detalhes, até a estrutura inteira do texto, mas e o que está fora do texto, e o que o autor não disse, mas que estava presente necessariamente na alma dele para que ele pudesse escrever aquilo, ou seja, o que ele precisaria saber para ele dizer aquilo. Sem isto não há diálogo filosófico, apenas uma troca de um texto por outro texto, tá certo? Então, quer dizer, é um serviço que idealmente um computador poderia fazer, tá certo? Então, saltar disto para a compreensão do horizonte de consciência já é estabelecer um diálogo humano. Então, é como se estivesse, vamos dizer, Erich Wöhlin em pessoa falando para você. Às vezes você tem o professor falando diretamente, como você tem eu aqui, né? Mas o Erich Wöhlin, meu filho, ele carnalmente ele não existe mais. Ele só pode existir na nossa memória e imaginação. Então, nós temos que recompô-lo imaginariamente e permitir que ele fale, tá certo? De uma pessoa real e não somente um texto. E desta pessoa real, vão ainda ter a terceira etapa, que é transcender o horizonte do próprio filósofo e ver do que, qual é o objeto do qual ele estava falando e no qual podia estar presente mais elementos do que ele mesmo percebeu. Peraí, tem uma pergunta aqui. Fale mais alto. Sem essa visão que você está ensinando agora, seria impossível você fazer todo aquele estudo que você fez sobre o Descartes. Mas sem dúvida, está dando o exemplo do Descartes. Quer dizer, eu fiquei anos pensando nesse negócio do Descartes e fazendo essa pergunta. Para ele dizer isto, o que, que ele precisaria saber? Né? E para além do que ele sabia, o que, que eu posso saber que ele não sabia? Né? Por exemplo, ele quando anotou aqueles três sonhos que ele teve, ele não tinha a menor ideia de que viria um dia um outro sujeito e ia tentar relacionar os sonhos com o que ele escreveu no livro das meditações. Talvez a ideia jamais lhe tivesse ocorrido. E, veja, o que acontece nesse ínterim? A ideia do gênio mau, que ocupa o centro dos três sonhos, já aparece no texto, tal como foi lido por esse grande leitor, que foi Marcel Leroux, como se fosse apenas um artifício, uma figura de retórica. E eu, comparando uma coisa com outra, eu vi que não podia ser. Eu falei, o gênio mau não é um artifício retórico, o gênio mau é o assunto das meditações. Ele está por trás de tudo, assombrando Descartes e impondo nele a dúvida geral. Então, quando eu pensei assim, a dúvida geral sobre a totalidade do nosso conhecimento, nós podemos estar enganados sobre tudo. Eu digo, isso é uma questão filosófica, questão acadêmica? Não. Né? Isso é um pesadelo. Pense bem. Daí imaginei uma história que eu li, né? Uma história horrível que eu li, escrita pelo pai do Idris Shah, que já era um grande vigarista espiritual, né? Quer dizer, não é um vigarista como qualquer outro, vigarista espiritual. E que era também um vigarista espiritual chamado Omar Ali Shah. Né? Não, Iqbal Ali Shah, Omar é irmão. Né? Então, ele escreve a história de um sujeito que ele morava numa cidade pequena, onde ele era o camarada mais importante, mais rico, ele tinha a casa maior e mais bonita. Então ele vivia se gabando da casa, levava as pessoas para visitar a casa, ficava ostentando. E todo mundo foi ficando com raiva daquilo. Né? E um dia, quando ele viajou, o que eles fizeram? Demoliram a casa inteira, plantaram grama no lugar, e quando o sujeito voltou e foi para casa, não encontrou casa, ele disse, cadê minha casa? Ele falou, que casa? Ficar aqui. Falei, não, você está louco, aqui não vai ter casa nenhuma, aqui você foi um gramado, a gente traz os burros para pastar. Depois, você não me conhece? Não, nunca vi você. Né? Evidentemente, o sujeito é reduzido a completa loucura. E eu, né, tentando imaginar essa situação de Descartes, ou seja, tentando não apenas ler o texto, mas vivenciar a situação que ele está dizendo ali, que está expondo ali, eu digo, essa experiência implicaria um terror mais ou menos como esse sujeito sentiu. Não é isso? Seria uma coisa horrorosa, um pesadelo. E quando você vai ver, aquilo aparece realmente como um pesadelo na história do Descartes. Fala, então, ó, artifício retórico, uma pinóia. Este é o grande assunto, tá certo? Então, quer dizer, este é um esforço de você revivenciar a situação. É claro que é mais fácil revivenciar a situação numa peça de teatro ou num romance que você está lendo, porque ela já está exposta para você como situação real humana. Mas quando ela é exposta em linguagem teorética, esta substância de acontecimento, a substância fática, ela só está referida ali longinquamente, ela está, por assim dizer, compactada. Então você veja que estranho, porque o normal seria acreditar que as grandes verdades, elas aparecem compactadas na obra de arte, porque estão sob a forma de símbolos, né? Símbolos intensamente compactos, na verdade, né? E que depois, na exposição teórica, você os descompacta. Então você analisa, quer dizer, analisa e decompõe em partes. Ah, sim, isso acontece, mas também acontece o contrário. Quer dizer que se a verdade teórica está compactada no símbolo, a verdade simbólica está compactada na linguagem teórica. E a verdade simbólica é aquela que nos tira do mundo das meras ideias abstratas para a substância real dos acontecimentos. Então, não é que você tem que descompactar a obra de arte em discurso teorético. Não, você também tem que descompactar o discurso teorético em esforço imaginativo que vai recompor a situação real. Senão você não entendeu a coisa inteira. Então, foi exatamente isso que eu fiz com Descartes, o que eu estou propondo que vocês façam com Erich Wöglin. É claro que eu fiz com Erich Wöglin também, tá certo? Mas o conteúdo das experiências básicas que determinaram a carreira e todo o esforço investigativo de Erich Wöglin é de uma natureza completamente diferente daquela do Descartes. O Descartes foi uma experiência de pura interioridade, quer dizer, um eu lutando contra a sua própria confusão. Ao passo que Erich Wöglin, ele vê esta confusão, não dentro dele, mas a confusão o cerca. Né? Quer dizer, no meio daquele negócio da ascensão do nazismo, comunismo, aquela confusão toda, é isso que o impressiona, e é por trás desse caos que ele quer encontrar uma realidade. Quer dizer, do que se trata, afinal? O que é isso que está acontecendo? Né? Então, e ao final do seu esforço investigativo, você vê que ele conseguiu introduzir apenas um pouquinho de clareza. Ele não conseguiu uma resposta final. Tá certo? Mas, de algum modo, ele tornou aquilo mais inteligível para nós. Inteligível não quer dizer inteiramente compreensível. Né? Quer dizer, pelo menos você consegue equacionar o problema de uma maneira mais dominável intelectualmente. Então é isso. Isso aqui é uma amostra de uma técnica de leitura que eu mencionei ao longo do curso várias vezes, da qual eu dei exemplo, por exemplo, no caso do Descartes, tá certo? Mas que eu estou agora exemplificando de uma maneira ainda mais detalhada. E pretendo voltar ao assunto, quer dizer, evidentemente o Maurício vai continuar lendo esse livro, aliás, até já continuou, eu disse para ele ler só o primeiro parágrafo, mas ele leu um montão. E que, se houver assunto para isso, nós podemos prosseguir nas outras aulas. Então, hoje é só. Antes mesmo de passar no intervalo, eu queria acrescentar aqui mais algumas observações. De cara, você já vê nesse primeiro parágrafo da Nova Ciência da Política que a obra inteira do Erich Voegelin não é propriamente uma filosofia da história, mas é uma longa especulação sobre a possibilidade de uma filosofia da história. E essa especulação, ela chega a um resultado meio positivo, meio negativo. Quer dizer, até um certo ponto é possível você filosofar sobre a história, tá certo? Mas você não chegará àquelas famosas narrativas meta-históricas que pretendiam, vamos dizer, abarcar o conjunto do acontecer humano numa interpretação teórica geral, muito menos será possível reduzir o conjunto do acontecer histórico ao predomínio de uma ou outra força causal. Ou seja, não é possível uma explicação total da história, uma teoria completa do acontecer histórico. No entanto, é possível observar alguns elementos constantes, como o próprio Voegelin assinala. E um deles é a descompactação dos símbolos, quer dizer que símbolos que se apresentam de uma maneira mais compacta ou mais enigmática no começo vão se tornando, vamos dizer, cada vez mais, vão sendo submetidos a um processo analítico que os torna cada vez mais inteligíveis, até, vamos dizer, um limite indefinido. Mas isso não significa que as gerações subsequentes cheguem a ter um domínio intelectual perfeito do que se passou antes e do que está contido no universo de símbolos. Mas isso, evidentemente, nos coloca, quando você vê que um grande espírito, como é Erich Voegelin, o máximo que ele chega é isto, e quando nós vemos, recuamos 2.400 anos, e vemos que o término, o ponto final da filosofia de Aristóteles é uma pergunta, é um enigma, quando ele diz que o ente só existe sob forma de individualidade e que só existe ciência da generalidade. Então isso quer dizer que a filosofia dele culmina no quê? Na fórmula de um problema, de uma tensão, de uma dificuldade e não de uma solução. Por que que isso é assim? É certo? Bom, isto nos leva a um problema de... a uma outra pergunta, que já não diz respeito à técnica de leitura, mas que é uma pergunta já sobre o assunto substantivo do livro do Erich Voegelin. Que é em que medida, é certo, nós podemos ter acesso a uma coisa que nós chamamos de verdade. O que significa a verdade para nós? Quer dizer, quais são os graus de verdade que nós podemos chegar a conhecer durante a vida? Quer dizer, como que a verdade chega a nós? Então, o primeiro e mais elementar sentido da palavra verdade é a verdade da memória, do testemunho e da confissão. Se não houver isso, o resto é tudo absolutamente impossível. Quer dizer, se não somos capazes de narrar aquilo que vimos, aquilo que fizemos, aquilo que sentimos, que pensamos, etc., então, acabou toda a comunicação. Então, existe um primeiro grau da verdade que é facilmente conhecível, tá certo? Embora ele seja problemático em si, porque todo testemunho, toda narrativa, né, implica, evidentemente, dois elementos. Existe aquilo que você recorda dentro de si e existe aquilo que você é capaz de expressar ou que você deseja expressar. E essas duas coisas nunca coincidem perfeitamente. Ou seja, você sabe mais do que você pode falar. Existe uma limitação intrínseca da comunicação humana. Em segundo lugar, existe o fato de que quando você fala para uma pessoa, para outra, para outra, para outra, e você tem diferentes tipos de relações com essas várias pessoas. E o que você pode falar para uma, não pode falar para outra. Então, existe uma tentativa de controlar a audição. Quer dizer, o que, que o outro vai pegar daquilo que eu falei. Tá certo? Então, você já não está, por assim dizer, fazendo um testemunho direto, um testemunho indireto, que passa, vamos dizer, por uma filtragem imaginária que você faz do que lhe convém dizer ou do que cabe dizer na situação e assim por diante. Isso quer dizer que o ser humano, na medida em que ele se dirige a outros seres humanos, nunca pode ser completamente sincero. Isso é impossível, é materialmente impossível. Então existe uma tensão, tá certo? Existe uma busca da sinceridade, tá certo? Que nunca se perfaz completamente, nem mesmo com as pessoas que você tenha a maior intimidade possível. Por quê? Porque as suas relações com essa pessoa, elas se modificam ao longo do tempo, tá certo? E você vê pessoas que viveram juntas 20, 30 anos, tem coisas do outro que elas de repente descobrem depois de todo esse tempo, não sabiam, não quer dizer que o outro estivesse mentindo, mas quer dizer que é a limitação natural, vamos dizer, da sinceridade humana decorrente da desproporção entre a riqueza da experiência e as limitações da fala. Limitações das quais umas são intrínsecas à própria fala, outras são determinadas pela situação. Então esse é o primeiro nível de verdade, é o mais simples, o mais direto, né, e o mais indispensável para o prosseguimento da discussão. Mas mesmo esse já contém problemas. Existe em seguida o que nós podemos chamar de verdade simbólica, ou imaginativa, ou artística, ou ficcional, ou mitopoética, ou como queiram. Que é uma verdade que não pode ser julgada no sentido em que você julga um testemunho, porque ela é alusiva, ela não visa a lhe dizer o que as coisas são e não visa a lhe dizer o que aconteceu, mas visa a sugerir algo que poderia acontecer, tá certo? E que seria objeto, vamos dizer, de uma experiência hipotética. Então, ela visa a ampliar a sua imaginação. Para que serve ampliar a imaginação? Justamente para que, na comparação com os dados da realidade, você consiga avaliar melhor as coisas que aconteceram. Quer dizer, se o indivíduo tem, vamos dizer, uma imaginação pobre, tem um mundo imaginário pobre, então os pontos de comparação dele são escassos. E isso quer dizer que o valor, o sentido e o peso das situações lhe escapa. Se a sua avaliação do peso, do valor, do sentido dos acontecimentos é pobre, a sua, vamos dizer, a possibilidade de uma narrativa sincera vindo da sua boca é pior ainda, tá certo? Ela é mais diminuta ainda, tá certo? Em terceiro lugar, nós temos acesso a uma verdade formal, como a das matemáticas, onde você alcança um plano de certeza absoluta, mas onde o objeto do qual você fala é de uma pobreza extraordinária. Quando você diz que um quadrado tem quatro lados e quatro ângulos, quatro lados iguais e quatro ângulos retos, isso é verdade em todos os casos, e as conclusões geométricas que você tira disso, elas são universalmente verdadeiras. Porém, você está falando apenas de um objeto hipotético, um quadrado. Quer dizer, e o que você diz é independente da existência do quadrado. Então, quer dizer, é uma verdade, mas uma verdade meramente formal. Aquilo que se entende por ciência desde o século XVII ou XVIII é algo que idealmente juntaria esse caráter de certeza formal das matemáticas com a presença, vamos dizer, de um conteúdo fático, experimental, real, ou seja, seria uma verdade, uma certeza matemática sobre dados de experiência. Tá certo? Porém, a relação entre a formalidade matemática e o conteúdo fático é cada vez mais problemática nas ciências. Tá certo? Em primeiro lugar, por aquilo que eu já expliquei mil vezes, que não existe nenhuma ciência que possa estudar fatos concretos. Toda ciência estuda sempre um recorte abstrativo que nunca existe em si mesmo, tá certo? Que só existe para os efeitos daquela ciência. E que nós nunca podemos ter a certeza de que ele próprio não constitui também somente uma formalidade matemática. Isso, a coisa chega ao auge para aqueles que assistiram o curso Conhecimento e Moralidade, ou o curso de Filosofia da Ciência. Essa dificuldade chega ao auge na física quântica, onde os objetos que ela estuda são constituídos exclusivamente das suas propriedades matemáticas, sem que se tenha a menor ideia de algum conteúdo substantivo que elas possam ter. Tá certo? Quer dizer, a própria ideia de matéria aí se diluiu completamente, porque essas partículas elas se constituem de quê? De quanta, plural de quantum. São uns quantos, tá certo? Uma certa quantidade. Então, esse caráter puramente quantitativo das entidades estudadas na física quântica é justamente o que leva o Wolfgang Schmidt a dizer que a física quântica não estuda propriamente objetos materiais, mas estuda a famosa matéria secunda de Santo Tomás de Aquino, que é aquela faixa de realidade, aquela faixa da, vamos dizer, da matéria-prima, que já não é a matéria-prima originária, desprovida de quaisquer qualidades, mas de quaisquer determinações, mas que só tem uma determinação diferencial, que é de natureza puramente quantitativa. Ou seja, a física quântica estuda puras quantidades. E, nesse sentido, voltamos à verdade puramente formal das matemáticas. E isto é o que a ciência ao que a ciência chega no seu máximo desenvolvimento. Então, a promessa de obter uma certeza de tipo matemático com relação à entidade do mundo real, essa promessa já foi para o brejo há muito tempo. Então, este é o terceiro tipo de verdade que nós podemos chegar. Existe também uma verdade propriamente filosófica. E essa verdade consiste apenas na visão dramática das contradições e tensões encaradas como sistema. Ou seja, o máximo que a filosofia chega a nos dar é nos dizer: o problema é esse. Ou seja, dar um quadro, vamos dizer, das dificuldades e das tensões que definem a nossa situação no mundo num dado momento. A filosofia nunca conseguiu passar disso. Quer dizer, a grande filosofia termina sempre, vamos dizer, na formulação de um problema ou de uma dificuldade, porque ela é isso. A filosofia consiste em dizer exatamente qual é o problema ou de que nós estamos falando, né? E não passa disso. A filosofia que tentam passar disso e que tentam realizar o próprio ideal, vamos dizer, da ciência, quer dizer, tentam se transformar, se transfigurar numa ciência, ou elas fracassam, ou, quando dão certo, elas chegam a realizar exatamente aquilo que a física quântica realiza, ou seja, a nos oferecer, no fim das contas, uma verdade meramente formal matemática. E, por fim, vamos dizer, existe o que nós podemos chamar de verdade divina. O que é a verdade divina? Aquilo que está nas escrituras, aquilo que você obtém pela leitura das escrituras, fala não. Quando você lê as escrituras, você as lê como discurso mitopoético. Né? No máximo, porque você não sabe exatamente do que Deus está falando. Tá certo? Então, você faz uma leitura analógica. A leitura analógica, evidentemente, nesse caso, é de uma riqueza imensa, porque aquelas figuras, aqueles símbolos se aplicam em inúmeras dimensões diferentes da realidade, sem nada perder do seu poder evocativo, sugestivo e iluminativo, mas, no fim das contas, é uma leitura analógica. Então, essa não é, vamos dizer, a verdade divina. A verdade divina é aquela que você só tem acesso quando existe a presença efetiva, a ação efetiva de Deus dentro de você. Tá certo? Mas acontece que tem aquela advertência de Deus no Alto Sinai: ninguém jamais me viu e continuou vivo. Então, isso quer dizer que Deus pode se mostrar apenas sob alguns aspectos muito limitados, durante um tempo muito, muito breve, tá certo? E a visão de Deus consiste num arrebatamento, numa passagem para um outro nível de realidade que transcende imediatamente a nossa vida terrestre, tá certo? E que modifica completamente o senso das proporções na alma do indivíduo para sempre. Tá certo? Isso quer dizer que a verdade divina não se apresenta para nós sob a forma de um discurso propriamente dito, mas de um fato e de uma presença. Né? Algumas pessoas tiveram, vamos dizer, um acesso direto a isto através, vamos dizer, de visões, tá certo? Da apresentação, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Nosso Senhor, e, evidentemente, as pessoas foram totalmente transfiguradas. Não é isso? Então, isso quer dizer que a verdade chega a estas pessoas sob a forma de uma apresentação direta. E essa apresentação direta é o arrebatamento do indivíduo desde a presente dimensão temporal até uma outra dimensão incomparavelmente maior, mais completa, mais densa, etc, etc. Então, se você diz, bom, nós queremos a verdade no sentido literal e definitivo, fala, bom, verdade literal não existe, só existe a verdade da presença, ou que é o próprio Deus, ou existe a verdade alusiva. E a verdade alusiva é a verdade da narrativa, é a verdade simbólico-ficcional, é a verdade formal-científica, é a verdade filosófica. Isso é tudo o que nós temos. Né? Então, é por causa disto, vamos dizer, que não se pode esperar, vamos dizer, de uma filosofia, senão exatamente aquilo que Erich Wegelin conseguiu fazer, quer dizer, que a filosofia é o sistema das tensões e contradições, é o equacionamento dos problemas que estão presentes na vida humana ou para uma civilização inteira num certo momento. Então, é uma, como se disse, é uma apoteose da consciência individual, quer dizer, o indivíduo que está entendendo mais ou menos qual é o problema. Isso não quer dizer que ele tenha a solução do problema. Quando as filosofias tentam oferecer soluções dos problemas, elas às vezes caem num ridículo atroz. Então, por exemplo, nós estávamos falando da experiência inicial que desencadeou a carreira filosófica de Erich Wegener, que foi o problema das, vamos dizer, das guerras, dos grandes movimentos ideológicos de massa, das tiranias nazista e comunista, etc, etc. Bom, então isso tem um impacto tremendo nele. E ele começa a raciocinar a partir daí. Bom, se você for ver a vida de Thomas Hobbes, a experiência inicial de Thomas Hobbes foi mais ou menos a mesma. Esse foi o espetáculo das guerras de religiões. Era um caos aterrorizante. Só que Hobbes acreditou que ele podia resolver isto aí. Né? E a solução que ele deu foi a formação de uma autoridade avassaladora que controlasse o conjunto do movimento da sociedade, tá certo? E domasse o caos. Essa solução, evidentemente, é completamente utópica. Tá certo? E como ele parte muito rapidamente da constatação do problema para a formulação da situação, isso significa que o caminho intermediário, que seria a verdadeira substância da filosofia, ou seja, a discussão e o equacionamento do problema, do drama, é muito deficiente. Ao passo que no Erich Wegelin você tem uma formulação muito mais eficiente, sem nenhuma solução final. Então, bom, fazemos um intervalo, voltamos daqui a pouco. Então, vamos lá. Temos aqui algumas perguntas. André Vieira pergunta. Não sei se eu respondi isso antes, mas há vários alunos novos como eu no curso. Então, vai. Qual a grande crise do nosso tempo sobre a qual a filosofia deveria se debruçar? Bom, tem várias, mas tem uma que me parece a mais decisiva, porque está na raiz de todas elas. Nós estamos dentro de uma civilização que é a primeira na história da humanidade que tenta se constituir dentro de um horizonte exclusivamente terrestre e histórico. Terrestre e histórico, histórico natural, por assim dizer. Ou seja, sem nenhuma referência àquilo que está para além, da experiência sensível imediata, por assim dizer, ou do mundo abrangido pelas ciências naturais. Isso nunca existiu na história do mundo e, vamos dizer, é uma experiência cujos efeitos catastróficos já são mais do que visíveis, porque simplesmente não é natural no ser humano ele viver separado, vamos dizer, do espaço transcendental. Os próprios fatos de ordem miraculosa que arrebentam essa carapaça todos os dias e que estão nos mostrando que existe muito mais coisa além daquilo que nós chamamos, que a ciência pode chamar de universo, já deveriam ser suficientes para mostrar que isolar a humanidade dentro deste quadro físico, químico, histórico é um suicídio. Então, eu acho que este é um assunto para pensar. Quer dizer, por que que chegamos nisso? Por que que tiveram esta ideia? Tá certo? Por que querem isto? Dito em termos mais religiosos, por que esse ódio à simples possibilidade da existência de Deus? Por que isto? Nenhuma civilização sentiu jamais necessidade disto. E a nossa, que deve praticamente tudo ao cristianismo, quer dizer, cada uma das suas instituições, a própria existência da ciência, tudo isso surgiu por causa do cristianismo, né? Que rumo ela pode tomar imediatamente se prosseguir nessa coisa de rejeição total do cristianismo? Uma dessas consequências já se anuncia, quer dizer, que o vazio espiritual criado é preenchido pelo Islã. Quer dizer, você chuta fora o cristianismo, o Islã entra e ocupa o espaço. Quantas pessoas, vamos dizer, estão dispostas a aceitar essa alternativa, este resultado, essa consequência impremeditada, mas inevitável das suas ações? Uma outra possibilidade de desenvolvimento possível, que é totalmente idealizada, nunca se manifestou, seria, vamos dizer, de você criar uma civilização puramente científica, civilização, por assim dizer, ateística, materialista, totalmente administrada por uma elite de cientistas que ocupariam o lugar que teria sido do clero. Qual é a possibilidade de que isso aconteça? Eu acho que a possibilidade é nula. Eu acho que caindo o cristianismo vem o Islã de qualquer maneira. Mas na tentativa de você realizar uma coisa que é impossível, tá certo? Você sempre desencadeia alguns efeitos reais que são impremeditados. Quais seriam esses efeitos, né? Então, eis aí alguns assuntos para pensar. Então, esses assuntos já não aparecem em Erich Fröbe. Eles fazem parte da nossa vida todos os dias, mas, no tempo de Erich Fröbe, eles não tinham a presença que tem hoje. Aqui, José Correia de Mello pergunta: se o conjunto desses símbolos historicamente verificáveis da ordem não são uma mera listagem, mas podem ser utilizados no processo de teorização, e se o senhor mencionou que isso era justamente uma questão que para Erich Fröbe era antes um problema, isso significa que a frase "a ordem da história é a história da ordem" era apenas uma hipótese de trabalho? Sim. Sim. Não passa disso. Quer dizer, ele não conseguiu ir além, vamos dizer, da elaboração de uma hipótese. Hipótese que permanece altamente sugestiva e que tem um valor simbólico, quer dizer, simbólico quer dizer mais estimulante, no sentido da Suzanne Langer, né, de ser matriz de intelecções. Ou seja, esta intuição que ele teve, embora ela não possa ser comprovada como uma realidade fática, tá certo? Ela nos indica algo do processo real que está se desenrolando na nossa frente, dentro do qual nós estamos. Então, outra coisa, parcialmente, esta ideia de que a história da ordem é a ordem da história, parcialmente ela se verifica no terreno dos fatos, mas ela não se pode dizer que ela seja o processo central, fundamental. Ela é um processo. Ela é um processo, esse processo é mal conhecido, ele só se verifica de maneira parcial e não no sentido sequencial que o Erich Fröbe tinha tinha imaginado no começo. Quer dizer, existem interpenetrações, existem vaivéns, existem simultaneidades. O processo é muito mais complexo. Dessa sequência de ordens, o que foi a parte que o Voegelin conseguiu, vamos dizer, realmente provar, por assim dizer, foi, vamos dizer, a passagem das civilizações cosmológicas para o novo mundo do monoteísmo e da filosofia. Aí sim, há uma ordem bastante, há uma passagem bastante notável, mas logo na fase seguinte a coisa se complica e todo sentido de sequência desaparece. Mas antes de passar esta seguinte pergunta, eu quero voltar a uma pergunta da semana passada. Um dos alunos me escreveu com o nome de anônimo, tá certo? Dizendo que ele, na gerência de uma empresa, ele cometeu lá uma leve desonestidade e que isso criou uma crise moral muito profunda nele e que atrapalhou muito o seu progresso no estudo. Muito bem. Uma das dificuldades que você tem na vida de estudo é justamente você estar buscando a verdade e, às vezes, está vivendo em cima de uma mentira. Se você for esperar para você eliminar, superar, destruir todas as suas mentiras interiores, para depois você estudar, você não vai estudar nunca. Tá certo? O que você tem é que ter uma instância reparadora, você tem que ter um espaço onde você coloca os problemas para Deus, propriamente dito. Tá certo? A conquista da sinceridade perante Deus é que é o problema, não perante a humanidade inteira. Tá entendendo? É claro que a gente sempre deve fazer um esforço para melhorar e para que a nossa personalidade seja como uma coisa que irradia, né, o bem, o perdão, a caridade, etc. Nós devemos fazer um esforço para isso, tá certo? Mas não deixe de fazer uma coisa boa porque você fez uma coisa ruim. Nunca faça isso. Fernando Ferreira Júnior pergunta, a distinção entre ciências descritivas e ciências normativas faz algum sentido? Não é um mero reflexo da separação positivista entre fato e valor? Não é. De fato, existem ciências normativas, tem um sentido técnico, quer dizer, que aquelas que estão tentando não descrever ou explicar um processo real, mas articular ações em vista de uma finalidade. Então, nesse sentido, ciência normativa seria quase que um sinônimo de técnica, por assim dizer. Tá certo? Por exemplo, o que é, digamos, um código penal ou uma constituição, se não uma série de normas técnicas que devem reger a conduta para chegar a um certo resultado socialmente previsível. É claro que é uma construção frequentemente idealística, cuja aplicação, na realidade, pode ser altamente problemática, mas, em princípio, um código é um texto normativo e se baseia numa lógica normativa. Eu acho que, nesse sentido, o Kelsen tinha toda a razão. Quer dizer, há uma lógica normativa no fundo do direito. Não é isso? E o ajuste das normas umas com as outras, quer dizer, a coerência total do edifício é uma condição absolutamente indispensável. E não, você não pode dizer, por exemplo, que uma Constituição, um Código Penal, um Código Civil estejam descrevendo uma realidade. Não, eles estão baixando normas de ação. E isso tem que ser feito por um procedimento científico, evidentemente. Então, nesse sentido, a distinção de ciências descritivas e ciências normativas continua fazendo sentido. Independentemente de você aceitar ou não o abismo kantiano entre fato e valor. Luciano Lapoli pergunta, reflexões autobiográficas de Erich Voegelin, percebo que Voegelin dá ao termo ideologia um sentido pejorativo, principalmente no parágrafo 39, quando ele diz, as ideologias destroem a linguagem, uma vez que tendo perdido contato com a realidade, o pensador ideológico passa a construir símbolos, não mais para expressá-la, mas para expressar sua alienação com relação a ela. É... que eu pergunto, ele usa isso como método de pesquisa das influências ideológicas ou só analisa... Opa, aqui a frase está... O desvio de consciência dos discursos ideológicos. Bom, ele está entendendo, vamos dizer, como discurso ideológico, basicamente aquilo que Aristóteles entenderia como o discurso do agente político. Quer dizer, é um discurso que ele visa ou a propor ou a justificar, ou legitimar uma certa ação a ser empreendida. Nesse sentido, vamos dizer, o modo de argumentação do discurso ideológico é, na melhor das hipóteses, uma argumentação retórica baseada na verossimilhança, quando não uma técnica heurística, que já é uma falsificação da retórica, visando a forçar um certo resultado. Você vê que é característica das propostas ideológicas é excluir, em princípio, a discussão de qualquer hipótese contrária. Quer dizer, não pode ter hipótese contrária num discurso ideológico. Quer dizer, aquilo que é afirmado no início, né, já é tomado como... Aquilo que é adotado, vamos dizer, como premissa hipotética, em seguida se torna argumento probante em favor do que vem em seguida. Quando Karl Marx começa ali o Capital... E ele define o valor como aquilo que é determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir a mercadoria, ele nunca volta a discutir isso. Quer dizer, isso aí está afirmado de uma vez para sempre. Você tem que engolir isso, e se você engoliu isso, você vai ter que aceitar o resto da argumentação. Portanto, ele não está interessado em discutir se as coisas são assim ou se não são assim. Ele parte do princípio que são assim e está acabado. Então... É por isso que com o discurso ideológico não tem como ser discutido. Ele não é uma proposta científica, embora possa usar na linguagem científica e de procedimentos científicos, às vezes de argumentação, inseridos dentro de uma estrutura que, no fim das contas, não passará de retórica. O próprio Karl Marx faz amplo uso de elementos científicos, mas a estrutura inteira, tá certo? Não é nem científica e nem filosófica. Quer dizer, ele não está tentando responder a nenhum enigma. Ele está tentando induzir a uma ação determinada. Tá certo? Então, e a lógica do discurso ideológico é a lógica da influência humana, é a lógica da ação, é a lógica do exercício de um poder, quer dizer, determinar a ação alheia, as ações alheias. Tá certo? E, portanto, não é a lógica da ciência, não é a lógica da investigação filosófica, não é sequer a lógica da confissão pessoal, do testemunho, é uma lógica específica, tá certo? Onde se trata realmente de induzir as pessoas a fazer alguma coisa. Não é isso? E justamente por isso é que o discurso ideológico não pode colocar as questões substantivas, que seriam, vamos dizer, aquelas que seriam prévias a qualquer proposta de ação possível. O discurso ideológico não se interessa em saber o que as coisas são, ou o que está acontecendo. É como disse o próprio Karl Marx, os filósofos interpretam a realidade, nós queremos é transformá-lo. Eu digo, por exemplo, você imagina uma classe onde... você esteja discutindo se a demonstração de uma determinado teorema é assim ou assado, eu digo, bom, você pode modificar a situação, né? Começando a jogar bolinhas de papel nos seus colegas, ou começando a gritar para bagunçar a aula, e de repente a situação mudou completamente, já não se trata mais de demonstrar um teorema, tá certo? E você, por assim dizer, você transcendeu a interpretação do mundo e passou para a sua transformação, você mudou a situação. No curso da mudança de situação, as perguntas fundamentais, elas perdem importância, porque a situação se precipita e se você cria novas urgências, então os problemas fundamentais não podem mais ser discutidos, só interessa os problemas que são criados pelo próprio processo de transformação da sociedade. Portanto, é claro que o discurso ideológico ele evita, ele contorna as perguntas, ele foge das perguntas. E, não raro, chega a proibi-los. Quer dizer, assim como, por exemplo, o positivismo, proíbe a investigação de tudo aquilo que não tenha utilidade científica notória e quase imediata, tá certo? O marxismo proíbe, como a alienação burguesa, qualquer forma de investigação que não contribua para o processo revolucionário, e assim por diante. Então, quer dizer, ocultar uma boa parte da realidade faz parte da natureza do discurso ideológico. Ele não tem como não fazer isto. Né? Então, se você tem um objetivo determinado, você sabe onde você quer chegar, sabe o que você quer fazer, então você não vai ficar discutindo os fundamentos de nada. Você tem que ir direto para aquele ponto. Né? Assim como, por exemplo, suponha que você é um advogado que está defendendo um criminoso perante o tribunal do júri. O que você quer é a absolvição do cara, tá certo? Se você pode obter isso com um argumento, ótimo. Pode obter com dois, ótimo. Com três, ótimo. Tá certo? Mas, eu digo, interessa para você sondar até as últimas, vamos dizer, até as suas últimas consequências, a culpabilidade ou não do sujeito? Fala, claro que não. Você vai contornar essa situação. Você não quer que isso seja discutido. Você quer chegar logo, vamos dizer, uma prova, ou uma prova de inocência, ou uma prova de que não há prova suficiente, e acabou. Tá certo? Então, o discurso não visa a produzir conhecimento, mas ele visa a produzir uma decisão ou ação. Bom, então, gente, eu acho que por hoje é só, já foi. Está todo mundo cansado. Então, muito obrigado, até a semana que vem.